Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional, maravilhoso e amado por todos. Isso mesmo, caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, o Cast hoje está sensacional, está uma maravilha. Temos notícias ruins, temos notícias ótimas, espetaculares para vocês também, isso mesmo. Bom, primeira notícia é que vocês já viram aí o nosso novo layout, fodasticamente louco, né? Não? Diz aí, ficou espetacular. Enfim, os desenhos aí foram feitos pelo gringo. Isso que a gente não gosta de produtos nacionais, a gente adere a produtos de fora, entendeu? Foi feitos pelo gringo, valeu gringo. Ficou show de bola os desenhos. Pra galera que quiser visitar aí, ver os outros trabalhos que ele faz, os outros desenhos que ele faz, do lado do desenho, do lado da Fade, do desenho da Fade, tem escrito gringo. Só vocês clicarem lá, beleza? Vai abrir, vai. Com os outros trabalhos lá, queria que vocês clicassem lá, visse os trabalhos dele, que é sensacional, galera. Show de bola. Beleza? Isso daí. O layout ficou bacana aí, nos comentários aí. Joguem aí o que vocês acharam do layout. Enfim, show de bola. Então, aí, vamos agora para as apresentações. Isso mesmo, por favor. Tutti, com você, garoto. Fala galera, de volta, né? Uma semana sem fazer o caramba, nossa, que decepção na minha vida. Isso. E Tutti, você vai andar pelado mesmo? Pra falar a verdade, enquanto vocês estavam gravando, eu tava na Avenida Rio Branco já correndo pelado. E acho que é por isso que o professor do Rafa compara o obelisco daqui do Rio a monumentos fálicos, né? Pinto, fala pinto É, logo. o. Cara, meu professor, eu espero que ele não escute o meu slide, tá? Sim, quero mesmo que ele não escute. Porque eu tenho medo de reprovar na matéria dele. Mas ele é um completo maluco. É, nós estamos lá na sala. O cara é professor de faculdade, hein? É, isso mesmo. Aí, tá, ele começou a comparar e falar que tudo no mundo é de ordem fálica, que é tipo assim, é de ordem que de pênis. Tipo, tudo segue o estilo pênis. Aí ele começou a falar que o obelisco que está no meio do Rio de Janeiro, né? Ele é o pênis, porque o cara criou que ele ia representar o pênis. Por isso que quando fazem campanhas de camisinha, colocam a camisinha gigante nele. Aí eu falei, né? Mas na época que o cara construiu, não tinha camisinha. Não, mas ele debateu. Ele falou que o homem que construiu a história, que tudo era um grande pênis. Aí ele foi falar dos carros também. Ele falou que os carros eram arredondados. Porque o carro de homem tem bunda por quê? Olha isso, velho! Tá sem problema, velho! Resumindo, ele falou que o mundo era um pinto gigante. O mundo é o ovo Bacana, né? esquerdo do mundo é o ovo esquerdo do universo. E vocês pensam que faculdade é uma coisa de outro nível. É outro nível mesmo. Outro nível erótico, né? Essa porra. Isso mesmo, e já se apresentando para se apresentar, Rafa. Opa, e aí, hoje eu tô tendo o dia de rei aí. Mas tá tudo bem. Eu vou fazer o Karma Cash, eu prometo. Ou pelo menos metade. É. Fala isso. metade não. E temos a notícia um pouco triste para os nossos ouvintes. A Ferdi, galera, não pôde estar conosco hoje aqui. Isso mesmo, porque. Ah! Ah, meu Deus, não. Mas calma, relaxe. É porque ela está viajando. Ou seja, vocês vão falar, ah, mentira, ela não está viajando. Daquela vez você falou que ela foi para Beverly Hills, isso é mentira. Não, gente, eu estou falando a verdade. Ela ficou famosa, glamurosa, agora ela está viajando. Ela estará vindo aqui Pra para Brasília, seus trouxas! Brasília, isso. Ela estará vindo para Brasília, isso. Eu, o Rafa, moramos aqui em Brasília, o Tuti mora no Rio. Mas ela estará vindo aqui para Brasília e eu vou tentar ir lá, entrar em contato com ela, para a gente marcar uma coisa aí, entendeu? Para a gente conversar sobre o caramba, debater sobre o caramba, vai ser uma coisa genial. Ela estará vindo para cá. Bom, para vocês, hoje é domingo ou segunda, depende do dia que você estiver vindo. Ou 2012, o mundo tá acabando e vocês estão lá desfrutando, caramba. Isso depende do dia que você estiver ouvindo aí, mas ela vai estar aqui em Brasília durante uns 10 dias aí. Aí, se vocês quiserem, fãs do caramba, fãs da Fê, se vocês quiserem encontrar com ela, fique ligado no Twitter dela aí, que talvez ela dê alguma pista de onde ela vai estar aqui em Brasília. Beleza? Então, ela não está gravando caramba hoje, porque ela está arrumando as malas, viajando e tal, tal, tal. Beleza? Então, fique ligados aí. E E se você é fã do caramba e mora no Rio de Janeiro, me encontre no Meier. Isso. Vai lá e encontre o Tuti, que estará solitário lá enquanto todos estarão aqui em Brasília. Provavelmente tomando um cafezinho. Isso. É porque é triste pra vocês que a Fê de novo aqui, mas é feliz para nós, né, Jaider? Porque nós vamos vê-la. Isso. Iremos vê-la, a Ferdi. Iremos vê-la. E lá, Ferdi. Enfim, tá. Então galera, vamos agora para as nossas mensagens. Isso mesmo, mensagem, isso mesmo, nesse envelopinho que pisca embaixo. É só você clicar e mandar sua mensagem maravilhosa. Isso, mandar sua mensagem para nós. Beleza? Bom, vamos para a primeira mensagem, que foi do Douglas. E o Douglas disse aqui que achou foda o site, sensacional. E falou também: uou, caramba, cast arroz. Caramba, cast com arroz. Só no meio desse arroz aí, não deixa esse Tuti andar pelado, não. Mas tipo, promessa é dívida. Fica a critério dele e de vocês cobrarem essa promessa, enfim. Então, não. Alguém quer cobrar de mim de correr pelado por aí? Não, enfim. Então, obrigado. E aqui também, ele falou: o cast tá mó massa, vocês tiraram mesmo os filmes do lugar mais profundo do baú. Mas aí, filme épico sem noção, ninguém segura esse bebê. Tipo, muito louco, junto com American Ninja. Enfim, tantos outros filmes. E vocês poderiam falar do cinema voador, filmes clássicos passados nesse cinema e tal, beleza? Ele falou, galera, gostei muito desse cast. E pra quem não conhece, arroz igual a zorra, entendeu? Contrário, arroz, zorra. Ah, tá. Achei que era refeição mesmo. Comer isso. Um pouco de caramba, arroz, batata. Isso. Nossa. Ele falou, tchau, outros filmes. Que ele citou aqui. Ele falou: Os Trapalhões, Free Willy, Pânico 1, 2 e 3, entre muitos outros. Isso mesmo, galera. Teve um outro de filme que a gente não falou aí, mas que vocês vão citar aí. Beleza? E próximo comentário, por favor. Aleph Barros. Vocês são muito bons mesmo. Mas o áudio da Ferdi estava muito ruim. Arrumem, por favor, porque irrita. Beleza, a gente vai arrumar, bater na Ferdi até ela comprar um microfone novo. Falando da atividade paranormal, foi uma merda mesmo. Porque o pior é que essas duas cenas mais de terror estão no trailer. Uma grande merda. Eu concordo plenamente, eu vi, não me assustei. Minha cueca continuou limpa no filme inteiro. Então é isso. Próximo comentário, por favor. A Fernanda Bicalho Vargas falou assim: olá, gostaria de dizer apenas que o site está realmente muito bom. Continuem assim. E mandar um beijo especial pro Rafa. Ó, obrigado. Obrigado, né? Vocês receberam um beijo especial, gente? Eu acho que não, enfim. Ah, então tá bom. Ah, bom. Vamos. Não, calma aí, tem um afrodescendente que se declara que sim. Cadê? Não é que ele se declara, né, mas... Leia. Ah, você quer que eu leia então? Beleza. Uh-huh. Um tal de Neguinho falou: sou um fanzaço do Tuti, sou um fã da Rádio Neguinho também. Não conheço a Rádio Neguinho. Eu não... Rádio Neguinho! Isso aí, então... O Wellington McGarren. Ele falou assim: ó, descobri o cast de vocês agora. E é bem legal. Principalmente por essa edição tratar de coisas nostálgicas. Tenho um fraco para isso. Eu sei, coisa de velho. Mas não dá para citar apenas um filme épico. Meu top 3 é formado por De Volta do Futuro, Jurassic Park e Tubarão. Já filmes de terror, meu preferido é Sexta-feira 13, com Jason Ninguém Pode. Abraços e continuem com o cast. Aí. Jason é sensacional, que o Jason não morria. No é Jason, uma canseira. Isso, no Jason X. No X, isso, Jason X, eu cansei. Foi um filme engraçado, porque o Jason não morria, era uma coisa linda isso. Eu fiquei muito... Cara, é uma parada de filme que dá uma canseira, né? Porque você liga a TV, você sabe que vai ter aquelas cinzas do Jason, ou o Jason todo despedaçado, ele vai e se junta de novo. Uma coisa sinistra. Bom, galera, vamos para o nosso O tema de hoje tá sensacional. Ferdi viajando, não sei o que, galera de férias. E o tema de hoje é arrumando as malas. Isso mesmo, galera. Arrumando as malas para você que está indo de férias, chegando de férias, passou por aquelas turbulências. Vamos falar de tudo que acontece nas férias. Enfim, arrumando as malas, por favor, Tuti, suas experiências de viagem. Cara, eu viajei bastante quando era pequeno, porque a empresa do meu pai, ela pagava, né, as viagens de avião. Então, desde os 3 anos eu já viajo de avião, uma coisa linda. E eu queria começar ressaltando, Rafa, você já viajou de avião? Não. Pô, só eu viajei de avião aqui. Sou pobre, cara. Eu viajo de ônibus com os tios gordos e suados do lado comendo peta. Isso. Essas petas são maravilhas quando você viaja de ônibus. Aí fica, pra variar, o cheiro de banheiro de ônibus é uma coisa linda. Por favor, não sente no último banco do ônibus que você vai sofrer, garoto. Você vai... Agora tem aquelas pessoas que comem petas, aqueles biscoitinhos de polvilho. Parece que tá tendo um terremoto dentro do ônibus, uma coisa linda. É que meu Deus, pera aí, cadê a privacidade no ônibus? Coisa triste, sem contar os meninos pirralhos que ficam sentados no banco de trás, você começa a chutar seu banco, uma coisa absurda. É triste isso. Enfim. E também tem aquele, o velho ou a velha, que às vezes você é gentil e aí eles pensam que você quer começar uma grande amizade com eles. Por exemplo, a peta da tia cai no chão. Aí a gente fala, ô tio, sua peta caiu. Aí ela, muito obrigado, meu filho. Sua peta caiu. Pra onde? A sua peta e os seus peitos também já faz um bom tempo. Eu sei que... Aí ela, muito obrigado, meu filho, você está indo pra onde? Ah, eu estou indo para Minas. Ah, então não sei o que. Começa a conversar a viagem inteira, tá ligado? Assim, tudo. Que desgrama, velho. E aí ela, aí na hora que ela, sei lá, velho, lá em Minas Gerais, eu desço do ônibus, velho. 5 horas da velha falando sobre a vida e os filhos que foram presos. Algo do tipo, véio. É um pouco chato. Pois é. E você coloca o fone de ouvido e fala assim, aham. Aí você coloca o fone de ouvido e ela continua falando. Aí você abre o livro e ela continua falando. Aí até que você desiste e escuta elas falar. Até você chegar onde você deseja. Porque, na verdade, você deseja descer do carro do ônibus ali agora, né? Mas você não pode ficar no meio da estrada, então... É uma bosta. E nem se você quisesse... A desvantagem do avião é isso, né? Nem se você estiver sofrendo, ao máximo você pode descer. O máximo que você pode fazer é se prender no banheiro e ficar... Brincando com papel higiênico, obviamente. Ah, não, calma aí, não tem papel higiênico lá. Ou tem? Agora eu não sei, só que... Tava lembrando de uma aventura de papel higiênico que eu tive. Que, tipo, eu fiquei a viagem inteira sentado na minha, até que no finalzinho da viagem eu falei, não, vou dar uma mijada. Aí eu levantei, fui lá, tudo de boa. Aí eu fui... Quando eu comecei a mijar, deu uma turbulência no avião. Cara, aí... Mijou até na cabeça, mano. Cara, aí nessas horas que você percebe que tudo só dá errado na hora... Você mais precisa que não dê errado. Aí eu olho pra trás, a luzinha de retorne ao seu assento acende. Aí eu ouço: atenção, senhores passageiros, é bom vocês, não sei o que lá, seus cintos apertarem bem. Desculpa, eu ia falar afirmarem seus cintos. Pois estamos passando uma turbulência um pouco forte. Aí, bum! Eu me segurando no banheiro. Né? Tentando. Manter a calma e já não mijar tudo que tinha ido nas calças, porque eu tava tirando, desabotoando as calças. Então foi uma coisa linda até que eu saio de lá com até as pernas molhadas. E é até legal que quando você tá andando e tá tendo turbulência, parece que você tá subindo, saca? Você sente leveza nos pés, é muito maneiro. Por isso eu recomendo... Quando tiver turbulência, você se levantar. Isso, bacana. Vai dar uma mijada, tá ligado? Vai. É muito legal. Tu te levou aquele negócio de balance ao sair do banheiro muito a sério. Enfim. Já tá. É uma coisa triste. Né? Bom, triste mesmo, garoto. Porque eu mesmo já viajei muitas vezes de carro. Nunca viajei de avião, mas de carro é uma coisa linda. Porque viagem de carro sempre é uma viagem de pobre. É uma coisa linda também. Enfim, porque, bom, você vai viajar para você não parar em restaurante ou coisa do tipo, ou você leva numa embalagem plástica farofa. Coisa simples, prática, não estraga. Entendeu? Você leva farofa, você vai comer aonde? Você para no acostamento, lá no meio da moita lá, prepara no meio daquelas galhos, uma coisa linda, você vai comer a farofa que sua tia preparou do frango ou do peru que sobrou de alguma refeição de alguma refeição que ela fez. Uma coisa linda isso também. Agora é assim. Isso. Não, é porque quando a gente viaja, né, pro interior, né, pra roça, casa da avó, sabe como é? Todo mundo tem uma família que mora no interior e você vai dar uma visitada lá. Então, provavelmente, lá tem aquele, por exemplo, como é em Minas, aí tem queijo, café, tomate, repolho e tal. Então, o carro não é mala só, velho. O carro, quando volta, volta com um pacote de café, um monte de repolho, alface de tomate, queijo, uma marmita com... frango e arroz. E sempre vai trazendo essas coisas. Quando não vem um primo com você, né? Quando não vem, maldito. Quando não vem um primo com você que fica te batendo na cabeça até chegar. Cala a boca, mãe. Vai bater o carro, porra. E esse negócio de bater o carro é tenso, né? Porque sempre tem que ter no carro onde você vai, sempre tem que ter um desesperado que fica com medo de que vai bater o carro cada vez que você vai fazer uma ultrapassagem. Por exemplo, aí coloca pro lado assim, aí pra ver se o carro tá vindo lá e começa a acelerar. Não, não vai não, que não dá! Não, não! É sempre assim. Cara, e sempre também tem o corajoso que fala, que bota o carro assim, tá lá mó subida, tá praticamente... Nem tem nem a lista pontilhada, não dá mais. É só aquela lista que fala assim, ó, não ultrapasse. E aí o cara, vai que dá, vai. Vai pra morte, né? Aí vai, na hora da subida o carro morre, ele fala, putz, eu achei que dava, cara, desculpa. Assim, ó, vai. Lá no céu lá, não deu, né? É, não deu, imbecil. É, sempre tem esses malucos, sempre tem os caras que tem muito carro, tá ligado? Tipo assim, um carro 2.0 e eles estão andando a 60 na BR. Na subida. Andando devagarzinho. E você não pode ultrapassar o cara. Porque tem muitos carros indo do outro lado. Eu acho que provavelmente dentro do carro do cara deve estar tocando aquelas músicas de elevador. Aí deixa ele num clima mais calmo. E o cara que tá atrás é... Mas sabe, essa coisa de desesperado com medo de acidente também tem muito em avião, cara. Tanto que tem muito negro no avião que fica chamando a aeromoça toda hora. Tipo, perguntando coisas do tipo, ah, mas é assim, e a média? Quantas vezes já bateram? Já bateram assim, já caiu, né? Já bateu? Não, só por a via. A via do lado aqui é muito perigosa, sabe? Quando a gente pula o sinal... Garrafa aberta, aqui é complicado. Quantas vezes, assim, na empresa já tiveram aviões que sumiram? Aí o cara... faz isso, ele fala, não, é porque um amigo de um primo, de um irmão, me contou que uma vez o avião dele quase caiu, aí agora eu fico desesperado. Aí você ouve esse cara falando, você começa a se desesperar também, e aí você não consegue nem comer seus malditos salgadinhos de 33 miligramas. Uma barra de Nutri. Como é que é o lanche do avião, Tuti? É uma maravilha, né? Cara, eu tava lembrando esses dias, acho que antes da gente comentar até, sobre que a gente ia fazer esse tema... Que eu lembro que quando eu tinha 7 anos eu fui no avião, então, se eu não me engano. Então, a gente morou no avião, né, Jader? A infância do Tuti foi dentro do avião. Quando eu tinha 2 anos, aí eu fui mijar, me borrei todo. Não, isso foi aí, esse ano, na real. Eu tinha 7 anos, eu fui comer uma barra de Nutri. Esse ano, eu fui lá sacudir e a turbulência sacudiu por mim. Tem essa... moleque, pode continuar, velho. Ah, não, aí, acho que uns 7 anos, foi na TAM, se eu não me engano, na época que a TAM, a galera elogiava, pelo menos, que eles serviram frango, arroz, salada, e o caralho a 4. E agora, esse ano, eu só me recordo de um pacote de amendoim de 33 gramas. Maravilha. Ah, e uma Pepsi sem gás. Uou, delícia. Maravilha. Eu também sempre tive vontade de andar de avião pra ver a aeromoça falando em inglês, pra ver se ela realmente sabe, né? Normalmente a aeromoça tem a voz mais ou menos assim. Atenção, senhores passageiros. Não fume e mantenha seu cinto fechado enquanto estivermos aterrissando e decolando. Só que não necessariamente nessa ordem. É triste. Agora... Aí, attention, Mr. Passengers. Tomar no cu. Não. Eu sei que sempre que você tá viajando, tem que ter um mijão que não consegue esperar o carro parar pra você parar no posto, né? Pra a pessoa mijar. E aí vê aquela parada assim, um monte de mata. E o cara, para aqui que eu vou mijar aqui mesmo. Aí o cara desce do carro, vai lá mijar. E sempre tem o cara que para muito e quer lanchar em cada posto. Então a viagem que era pra ser de 5 horas, demora 8. Porque o cara tem que almoçar e lanchar em todos os postos bonitos que tem na estrada. Isso é uma coisa muito triste. Não, mijar até que vai, agora quando tá a caganeira, meu filho. Não me fale em caganeira. Porque olha só, tem uma vez que eu tava na estrada, velho. Foi a pior viagem da minha vida, velho. Eu tava no carro da minha mãe, né? O carro da minha mãe na época era 1.0. Então vai mais devagar. E a gente tava viajando com o meu tio também, né? Tipo, no carro da frente. E o carro do meu tio era tipo 1.8. Era bem rápido. Então, eu dei dor de barriga, mano. Tá post, velho. Na viagem, dei dor de barriga. Caraca. Aí para no posto. Aí pega o papel higiênico, vai lá e... Aí deu de boa, já. Aí Rafael vem lá, suado, pálido, com as pernas tremendo. Não estava bem, né? Aí, olha, eu vou. Vai com seu tio no carro, que ele vai mais rápido, chega lá mais rápido. Não faltava muitos quilômetros pra chegar, só que tinha uns 50 minutos. Aí, beleza. Eu vou no carro do meu tio lá, com caganeira, mano. Nossa, foi a pior viagem da minha vida, velho. Acelera aí, tio, acelera aí. Só que eu não tinha força pra nada, só pra segurar, entendeu? Então, é bastante ruim. Não recomendo a ninguém viajar de caganeira, viu? É uma coisa insuportável. E eu recomendo também vocês baixarem vários carambacasts, colocarem no seu MP3, MP4, celular, e ir escutando a viagem toda. Vai ser super divertido pra vocês. Escutar minha voz a viagem toda. Tipo, 16 horas... de caramba cast no seu ouvido. Vai ser uma maravilha, né? Você deita a cabeça pra dormir, tem um sonho com o Rafa falando. Olha aí que delícia. Pois é, se você for uma dessas garotas que comentam aí, que eu ainda boto fé que o Rafa paga elas pra comentar. Aqui, ó, R$5 e você fala lá qualquer coisa e ainda manda um beijo pra mim, especial, hein? Beleza? Valeu. Foi. Foi isso mesmo. Ô, seu... carente, invejoso. Tá. Só porque você é um homem, um neguinho que fica mandando um abraço pra você, e minha mulher, né? Eu sei como é, né, gente? É a inveja que consome a sociedade. Mas eu... E uma vez, né? Uma vez no avião... Não teve nenhuma vez no avião. No avião acabaram as coisas que, tipo, tudo muito normal, sabe? É todo mundo muito chato no avião. Sempre tem a criança que grita e o cara que fica só olhando pela janela. Oi! Porque viajar de ônibus é ruim também quando é de dia, né? Viajar de ônibus de dia é uma bosta. Tem várias pessoas falando ao mesmo tempo e é uma bosta horrível. Mas viajar de noite... de ônibus, passa a ser melhor, porque você pode dormir quando você quiser. Agora, de carro é uma bosta, porque dá uma cagaça da porra. Você fica praticamente sozinho na estrada e olhando para os lados e lembrando de Pânico na Floresta que você assistiu no fim de semana passado. Não lembro de Atividade Paranormal, porque eu acho Atividade Paranormal algo muito ruim. Ah, e os hotéis no meio da estrada? Ah, que delícia! Caraca, eu também já viajei de carro, pra quem tá tendo a impressão de que eu sou riquinho, não, já viajei de carro várias vezes também. E eu lembro dos hotéis no meio da estrada, que não é uma coisa muito boa de se lembrar. Porque os hotéis é sempre assim. Tem uma cama que faz... E o banheiro fede e não fecha a porta. É a cama do forrozinho. É a cama do forrozinho, né? Então, como vocês podem saber, o banheiro é fedido de hotel. E não fecha a porta do banheiro. Então fica... Fica lá o forrozinho, né? Você tentando dormir. E o cheiro agradabilíssimo do banheiro vindo até as suas narinas. Isso é uma maravilha. E como só tem uma cama, então você tem que dormir você, os seus irmãos, seus pais, seus tios todos na cama. Porque é um hotel de beira de estrada, meu amigo. Você não vai encontrar um hotel 5 estrelas na beira da estrada. É triste, eu sei. E quando você tá com fome e tem que parar pra comer alguma coisa na beira da estrada, e tem aquele quiosque, assim, abandonado, praticamente abandonado. Aí tem, você só chega lá... Não, no quiosque, quem tá lá atendendo é um velho barbudo, caolho. Exatamente, o velho barbudo caolho, aí você chega lá, ele fica te olhando assim, com aquela cara de maníaco, e você fala, eu quero um enroladinho de salsicha. Aí... Eu te mostro a salsicha aqui. Aí o bicho pega o enroladinho de salsicha e joga lá na mesa assim... Tá verde, tá ligado? Ah, gente, salsicha. Aí você pode me dar um salgadinho assim, aquelas batatinhas, né? Batata chips. Aí o cara vai lá, pega pra você, você olha lá a validade. Venceu em 2005. Ai. E aí a Coca-Cola está quente e você tem medo do cara. Isso. Aí você chega assim também e você fala, pô, cara, eu queria aquele kibe ali. O bicho não tem kibe, só tem coxinha. Não, cara, eu vi um kibe ali, ele chega assim, abana, só tinha mosca, aí sai a mosca, as moscas todas. Realmente era uma coxinha. E aquela coisa ali no chão, não, aquilo não é kibe não, desculpa te dizer. Hoje é uma bosta, velho. É porque, e quando você viaja, esquece de sei lá, pegar um CD, alguma coisa pra colocar no som do carro, né? Foi que nem eu viajei agora, nessas férias, e levei só um CD do False Boys. E aí não tinha outro CD, então foi 6 horas de viagem. One night and one more time. Minha mãe já tava ficando maluca, velho. Quando a gente foi voltar e a gente colocou o mesmo CD, a minha mãe... Esse aí é o mesmo CD que a gente escutou vindo pra cá o dia inteiro. Aí nós... É horrível, eu não gosto de viajar. Eu queria fazer um apelo aos cientistas para eles inventarem, tipo... Teletransporte? É, um teletransporte, tá ligado? Tipo, vou viajar, tum, cheguei. Tinha que ter uma parada assim, velho, porque viajar é horrível, velho. Eu não gosto de viajar. Depende com as pessoas que você vai viajar. Mas, mesmo assim... Você tá viajando assim também pra cidade do interior, o asfalto é todo esburacado, aí passa aqueles meninos jogando... terra no buraco, dizendo que eles estão jogando terra no buraco e ficam pedindo dinheiro. O legal é que eu vi uma vez me jogando terra, aí ele passou o carro, o cara não deu dinheiro, ele cavou o buraco, aí quando vinha passando outro, ele jogava a mesma terra no buraco. Pô, são, sei lá, 5 buracos pra ele tapar, ele passa o dia todo tapando esses buracos, velho. Eu vi que indignado. E quando tem animal na estrada, tá ligado? Tipo, você tá vindo lá 150, de repente um monte de vaca na estrada. Aí você vai e freia. Ah, espera a vaca passar. Que bosta. Não, teve uma vez que nós estávamos indo pra Minas, no interior de Minas. E aí minha mãe tava dirigindo, né? Tipo, 120 km por hora. E aí veio um avestruz e trombou no carro, mano. Tipo, foi muito sinistro. Só seria mais sinistro se fosse tipo um tigre, sei lá, um lobo pulando na janela. Zar! Cara, falar nisso, tava lembrando uma vez que a gente parou pra comer no restaurante, né? Triste erro. Cara, eu acho engraçado como as pessoas... A vocação, né, da pessoa dela largar um restaurante no meio do nada. Do tipo, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, quero ser cozinheiro de um restaurante no meio da Pindaíba do Sul. É, e o bicho é macio, né? Bem macio. Que nem um chinelo. O bicho é que nem um chinelo. Pra você ter uma noção, o restaurante tinha um bulldog dentro. Bulldog não, Rottweiler dentro. Um Rottweiler dentro do restaurante pra cuidar dos ladrões, né? Beleza. Aí você chegava lá, o Rottweiler já dava uma rosnada pra você. Eu acho que os bifes eram feitos de pessoas, né? Você pegava o bife, plá, assim, escorria o sangue, descia pela mesa e tal. Aí você já tava na metade do bife, e você fala, esse bife aqui é de quê? Ah não, isso aí é língua. É triste, cara. E as pessoas se mantêm, né, financeiramente assim. É verdade, cara. E porque viajar, quando você vai pra cidade do interior, você tem duas coisas pra fazer. Jogar troco e dormir. Essas são as únicas coisas que tem, cara. Na cidade do interior tem dois supermercados, um clube que tem uma piscina. Então você prefere ficar na roça da sua avó jogando truco e tomando Guaraná Mineiro. Entendeu? Essas são as coisas que tem pra fazer. E aí você dorme 5 horas da manhã e acorda com seus primos gritando às 7. Não tem cinema, mas uma coisa boa de cidade do interior, ou pelo menos de Minas, que tem muita mulher bonita, né, gente? Engraçado que as mulheres bonitas todas se encontram no interior, é uma coisa linda isso. E aí você, fala que chegou de viagem e ela pergunta de onde você é. E aí você fala que é de Brasília. E ela pensa que você é o empresário motherfucker rico que conhece o Lula. Isso. E que, sei lá, advogado do Lula. Então fica muito mais fácil você ficar com alguém do interior quando você fala que é de Brasília. Porque todas, sim, maioria, vai pensar que você é super rico. É verdade, eu não tô mentindo, é sério mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Bom, tem também, quando você vai viajando assim, na estrada, assim, a cidade do interior, sempre os policiais lá são pobres. Eu fico... Porque sempre quando tem uma blitz, ele pede pra parar e ele fala assim a seguinte frase. E aí, chefia, tem um cafezinho pra me arrumar? É sempre ele fala essa mesma frase pra você. Você tem que arrumar R$5 pra ele, o café mais caro da face da terra é esse. Café de ouro, você tem que arrumar R$5 pro policial te liberar, senão ele não te libera. E faz alguma coisa. Propina. Viagem de carro. E o que é que esses policiais fazem, né? Vive de cafezinho, velho. E é porque vocês nunca viram um jogo de futebol na cidade do interior. Tipo, eu fui agora pra Minas, né? E nós fomos ver o clássico da cidade lá. Maravilha! Eu entrei lá no estádio lá e tinha tipo uns 15, 20 policiais no estádio. 15, 20 policiais, é isso mesmo que eu disse. Cidade do interior. E eu tenho certeza absoluta que não tinha nenhum policial na cidade naquele momento, véio. Porque os 20 policiais da cidade estavam no jogo. Então, com certeza, o índice de assalto aumentou. Ou não, né? Porque no interior não existe essas coisas, né, velho? Tu pode sair pelado, viu, Tuti? Pelado. Opa! Na rua, à noite, que não vai vir nenhum velho maluco para te estrupar. Mas mesmo assim, existe no cidade do interior também é imã para maluco, né? Sempre tem que ter um maluquinho. Sempre tem que ter. E cidade do interior sempre tem que ter um maluco que fica conversando na rua, passando... Você sempre escuta o maluco passando na rua imitando, fazendo som de arma. Sempre tem um maluco. Sempre tem maluco. Só tem maluco na cidade. Cidade do interior só tem mulher bonita e maluco. E velhos que vendem fruta, verdura, essas coisas. Isso. Ah, não. E o mais engraçado é que todo mundo se conhece, tá ligado? Tipo, sua mãe tá, você tá andando com a sua mãe, que sua mãe já morou lá, né? Aí você tá andando com a sua mãe na rua de medinho. Oh! Lá do outro lado. Aí, acho que é o meu mais novo. Ah, oh, que maravilha, não sei o quê. E a cada casa que você passa, aí. Oh! Aí fala assim, ó. Você lembra dele? Pergunta pra mim, né? Aí eu falo, não lembro não. Aí, não, você não lembra de mim. Cuidei tanto de você quando você era pequeno. E aí, tipo. Sempre tem aquela história quando você sai com o seu vô e o seu vô fala assim, ó, não, esse aqui é o filho do Simval. Ah, do Simval? Nossa, eu estudei com seu pai. É sempre assim, todo mundo conhece seus pais na cidade, e aí toda vez que você fala que é filho dos seus pais, claro, fala o nome dos seus pais, todo mundo fala que já cuidou de você na infância, que é uma coisa maravilhosa, você... ver aquele velho maluco e dizendo ele que já trocou suas fraldas, você fica com um pouco de medo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Isso é cidade do interior, meus amigos, é. Então, e quando você vai pra cidade do interior, e tem muita gente que não gosta, né, de cidade do interior, tipo o meu irmão. Então, meu irmão sempre leva o videogame, leva as coisas, né? Então, se você percebe que você está indo viajar, está levando o seu videogame ou algo que te diverte, é porque o lugar que você está indo é muito ruim, velho. Que não tem nenhum videogame. Então, nessas cidades do interior, costuma ter, tipo, uma lan house e uma locadora. Que são as coisas mais badaladas da cidade. Aí você vai lá, pega fita de vídeo, VHS, é isso mesmo. Você pega a fita de vídeo e fica uma hora na lan house. E 30 minutos é pra você tentar entrar no seu Orkut. Outra, jogos que tem na lan house. Counter Strike 1.6 e Tetris. E Tetris e Warcraft. E Tibia. E Crossfire. Não, Crossfire é alto nível. só os carambeiros que jogam. Isso mesmo. Bom, galera, vamos chegando ao final de mais um cast. Vamos arrumar nossas malas e terminar o cast de hoje. Infelizmente, eu sei, você está triste, porque esse cast é maravilhoso, foi sensacional. Enfim. Bom, galera, então, para terminar, por favor, conclusão de vocês sobre viagem, por favor, Rafa. Então, a minha conclusão é que eu sempre vou para o interior. Por isso que eu conheço tanto. Que de 6 em 6 meses é sempre assim. Festa junina e Natal, interior. Mas é uma maravilha você rever os seus familiares todos na casa da sua avó. E mesmo passando por todos esses problemas de viagem, eu sempre me divirto muito, porque eu durmo. Então é isso. Essa é a minha conclusão. E não tenho o que falar mais, é sempre assim. Eu falo pra caralho, mas não sei concluir nem introduzir. Olha. Olha aí, é. Então é isso. Um abraço e um beijo pra todos os meus fãs que mandam um beijo para mim e não para o Tuti. Isso aí, Tuti. Eu só queria dizer que quem mandar beijo pra mim. Vai ver a piroquinha. Não vai ver ela. Eu vou privar você dessa dor, não. Bom, minha conclusão final é que agora, daqui pra frente, eu acho que eu só vou começar a viajar pra Brasília, né? Já que a maioria das vezes eu viajava pra cá, pro Rio. Só que agora eu tô aqui no Rio, então o negócio é viajar pra Brasília pra encher o saco do Jader e do Rafa, e eu vou de avião, como sempre. Porque eu não tenho essas coisas de ônibus, não. Não quero pegar peta de velha no chão. Isso mesmo. E eu sempre roubei os sabonetinhos dos hotéis. E sempre em todo ponto de ônibus que parava, eu pegava o Fandangos. Isso, o Fandangos era meu amigo da viagem. Enfim, vamos terminando o cast por hoje, galera. Não perca o próximo cast, que vai estar sensacional. Isso mesmo. Infelizmente, a Fez não pôde estar conosco hoje, porque ela está viajando. Isso mesmo, está vindo aqui para Brasília. Beleza? Visitar a galera do caramba, os amigos dela. Enfim, beleza? Povo famoso. Ficou glamuroso agora. Tá sensacional. E galera, terminando o nosso cast por hoje. Hasta la vista. Fui! Cara, Rafa, para aí, velho. Tô querendo mijar aqui rapidão, velho. Beleza, vou encostar aqui no acostamento. Por que tu mija aqui dentro? Tem algum problema? Não, beleza, vá. Isso aí, pronto. Pode descer. Cara, alguém pelado, velho. Acelera, meu irmão, acelera. Vai. Ai, eu tô pelado, velho. Acelera.